no piseiro, vai! Eu nem esperei nosso fim esfriar. Já encontrei outro alguém pra te castigar. Pra que tu foi mentir, olha pra quem foi me iludir. Quem procura encontra agora, se prepara aí. Quer meu perdão, mas eu não dou não. Agora aguenta a pressão. Eu não quero nem saber, vou botar pra fuder com o teu coração. Vai chorar igual bebê e ainda vai beber na boca do litrão. Eu não quero nem saber, vou botar pra fuder com o teu coração. E vai chorar igual bebê e ainda vai beber na boca do litrão. Nosso fim esfriar. Já encontrei outro alguém pra te castigar. Pra que tu foi mentir, olha pra quem foi me iludir. Quem procura encontra agora, se prepara aí. Quer meu perdão, mas eu não dou não. Agora aguenta a pressão. Eu não quero nem saber, vou botar pra fuder com o teu coração. Vai chorar igual bebê e ainda vai beber na boca do litrão. Eu não quero nem saber, vou botar pra fuder com o teu coração. E vai chorar igual bebê e ainda vai beber na boca do litrão. O original, o original.